135, o Romeu Patango. Chama na torre, 1935, Romeu Patango. Volta para o 1903. Zé, acho que é Romeu. Ingressando agora no corredor Axé para Veracruz. Positivo, Romeu Patango, controle, prossiga visual, chame através do farol da barra. Prosseguindo condições visuais, chamará através do farol da barra, Romeu Patango. Positivo. IPOB. Gente, torre 18,6, bom voo. 1.500 pés, prosseguindo rotatório cruzando a linha do litoral. Eu tenho dois jatos para pousar na pista 1-0, um está uma milha da cabeceira e outra aeronave 4 milhas atrás. O senhor vai chamar agora 1186, a torre, solicitar instruções. É, bom, toque arremetido, circuito de pouso. Chamar a torre, 1186, agradece, bom serviço. 6315, passando de perto. Última aproximação, guarda fina, já pista livre. 63, 15 do CNR. Salvador, Olimpo 03. Afirmativo, Olimpo 03. Vai fazer espera no setor? Com curvas pela direita, aguardando uma previsão aqui, apenas um espaço para o toque remetido, ok? Ah, foi batido, 03. Uno 3, 2, 8, no solo, os 2, 9, direito, 1, 2, 1, décimo 9. 3, 9, obrigado. Salvador, gol 1328, livrou o ataque. Boa tarde, 328, chame antes da Juliette para ingresso, pátio principal. Chama antes da Juliette, obrigado. Solo, gol 1806, está na posição 7, pushback acionamento. Exato, chame táxi, 1806. Chamará para o táxi, 1806. Vicente. O Olimpo 03 confirma a altitude? 1500. Por gentileza, desce e mantenha 1000 pés, Olimpo 03. Afirmativo, está descendo para 1000 pés, chega na rotatória e você não espera para o direito. Gente. A Lima tem cabeceira 1-0? A Lima tem 1-0, 3-1-9-3. Afirmativo, novembro, Oscar, 1000, reporte no ponto, espera, táxi, papá, o altímetro 1-0, 1-3. Então, gostei da frequência livre, até a próxima. Salvador, graças. Americana 754 inicialmente mantém um ponto de espera. Até a 754. Oceaner 6315 no solo aos 31, direito 121 no decimal 9. Direito 219, 6315. 019. Arbor Departure, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor Departure until Elefa. Position, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha, left position to intercept Echo Zulu 17 after takeoff from runway 10, turn the right, departure 119 at the small 35 and Skok 5056. Clear to Saco Sierra Alpha Charlie Oscar, flight level 320, after departure turn right, position Arbor, then Elefa. Squawk 5056, after departure frequency 119.6. Just to confirm. confirm your first way, Upper Zulu 17, advise ready for push and start. I'll call you for push button startup, flying America 9753. Juliette 328. Mantenha a pressão, aguarde para ingresso, a aeronave da companhia no portão 7 já iniciou o push, aguardando para prosseguir portão 10, 1328. Obrigado. Solução 6315 na alfa. 6315 mantém a alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso, parte principal. Ok, vou manter antes da Juliette. Cruzeiro 3 ingressa a perna do vento, pista no zero, alonga a perna do vento, aguardando para girar a base, Olimpo 03. Ok, vai terminar o 360, ingressando a do vento. 13193 aos 33, decola, 10935 ao controle, bom voo. Curva esquerda para decolagem, subida Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 35, aciona 5047, gol no meio, zero vento. 00, então foi autorizado 370 para Natal na Pesulo 10. Decolando da 10, tem a cruzeira esquerda, Pucas e 4, 119.35, controle 5047, ultrasponder no 600. Confirma 370, nível autorizado, chame para o funcionamento, bom, 600. Positivo, confirmando 370, obrigado. 4 em nível de decolagem, pista 10, o vento 120 graus com 11 nós, é o vento. 10, autorizado a decolagem com 174. Fora do solo, novembro Oscar Romeu. Afirmativo, novembro Oscar Romeu, ingressa corredor axé, chama o controle. 109.35, bom voo. 109.35, grato, Romeu. Ok, taxi until apron 6 via runway 10, Brazilian Fox 2581. E o pé pro Romeu, grato, no número do Romeu. Kilo Quebec Serra na escuta do controle. Gente do Graé, aguarde qualquer com o Romeu, Romeu. Fala aí, Sonora Barra. Gente, o Romeu Papatango irá prosseguir até Veracruz, confirma? Afirmo, CGL em Veracruz. Só avisar o contrato de Veracruz, o Romeu Papatango, uma teste contra o controle aí. Temos um tráfego quilo Quebec Serra para ingresso na CTR. Encontra-se a sudoeste de Veracruz, aparentemente 1500 pés. O Romeu Papatango está ciente, porém não está visual com o tráfego. Cima do vento, aguardar para a base, 03. Frequência ali para a coordenação local. Informe para a regra. Controle tomado, gol 1754, saída Puca, 2000 pés. Gol 1754, contato radar na decolagem. Suba para o nível 390, saída Puca, transição Zipa. Puca Zipa 390, gol 1754. 19508, desça sem restrições para 3000 pés, altímetro 9093. 3000 pés, posição Elefa, onde intercepta o Zulu 17. Controle Salvador 119.35, transponder 5564. Airport 2501, military apron, correct apron 6. Leave the frequency. É, livre acionamento, cotejamento correto, chame torre 18 decimal meia para iniciar o táxi, é com o Romeu Romeu. Alô, Salvador, Atena 3805, Guarulhos. 3805, cópia. Jota 4, 3805. Sem livre toque remetida, pista 10. Toque remetida no 0. decola da pistão no zero, curva à direita, subida da El até a posição Leda. Pois Leda, voa Eudes, ingressa na EPS Zulu 44. O controle 199.35, transponder 5033. Visual com o P3 da Força Aérea na curtíssima da 1-0. Afirmativa, visual. Após a passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0, 1-806. Após a linha mantém 1-0, 1-806. 33 ao código, poderia coordenar o 360 para o 3805? O cotejamento correto, 260 é o nível, será coordenado. Aguarde confirmação, 3805. Vou coordenar o 360. 360, ciente, agora. Dato. 3661, no centro da informação, papá, autorização nível 140 para ir ao. Estimativo Olímpico 03, mantém a proa assim que atingir 1.000 pés, curva esquerda, ingressa perna do vento, pista 1-0, Olímpico 03, estou sendo a remetida. Estimativo, 1.000 pés, curva esquerda, perna do vento. 3661, 1-401, Ilhéus 1-40 aprovado, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El até Leda, pois Leda voa direto Ilhéus, controle 119, decimal 35, transponder 5054, TAM 3661. TAM 3661, está autorizado nível 1-40 para Ilhéus, decolando 1-0 com curva direita da El após Leda, Leda Ilhéus 119, decimal 355054. Correto, chame pronto, portão 8, TAM 3661. 3661. Fala, Salvador, boa tarde, é o TAM 9505. TAM 9505, boa tarde, pronto, cópia. Pronto, cópia, informação Fox, pronto, cópia. TAM 9505, Guarulhos, 360 aprovado, decolagem da pista 1-0, curva à direita, subida da El até Leda. Pois Leda voa direto posição Eudes e intercepta o Zulu 44. O controle 119.35, transponder 5050. Novembro Oscar Romeu. 7 Novembro Oscar Romeu, irá prosseguir Mão em São Paulo direto? Confirmo, estou autorizado. 7. Seguindo Mão em São Paulo até a frequência livre para a coordenação local. Bom voo. Grato, até a volta, Novembro Oscar Romeu. Coordenação na ordenação Romeu, passou o farol da barra, mantendo 1.000 pés, magnética 253, proa de Morro de São Paulo. É o Novembro Oscar Romeu ajustado em 1.500. Novembro Oscar Romeu está modulando a frequência do controle. Opa, desculpa aí. Autorizado, final ILS X-Ray, forma estabilizada. ILS autorizado, embarque utilizado no X-Ray, 0908. Controle ao gol 1806, decolou na saída pouca, passando 2.000 pés. Gol 1806, contato radar na decolagem. Suba para o nível 230, saída Pucajamo, Aracaju. Subindo ao 230, Pucajamo, Aracaju, gol 1806. Boca, obrigado. Fala, Salvador, gol 1-3 na FAP. Escuta. Autorização para o Galeão. Sim, prepare inicialmente a Zael, aguardando autorização 360, já aprovado. Positivo, aguardando Zael, 360, pré-aprovado, gol 1-3 na FAP. Peck, Mike, na Lima, mantém a posição, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. Dois, quatro, para cópia. Tá pronto. 350, Maceió aprovado, rotavia Peruí 58, decolo no zero, com a esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5045, transponder, repetindo, 5045, e o controle opera em 119, decimal 35. O gol 1924, autorizado para Maceió, 350, Peruí 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5045, transponder, 1935. É o controle, gol 924. Correto, sem condições para o push acionar. Camará. Para o táxi 6721, 185, 3 horas e 25, Recife. Táxi aprovado, Indy Alpha, 18.6, ponto espera com a torre, 1.10 no treino ajuste, bom voo. Sobre táxi, considera a torre, 6721. 227, autorizado, final ILS. 227, autorizado, final ILS. Afirmativo. Galeão 360, rotavia Tuzulo 10, decolando a 10 com curva pela direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida vai voar bridge, ao intercepta o eixo e se é conforme o plano. 5046, transponder, controle 119, decimal 8. Positivo autorizado 360, conforme o plano, pela Tuzulo 10, decolando a 10 com curva direita, Dael, Leida, bridge, conforme o plano, transponder 5046, controle 198, o gol 1394. Só corrigindo o controle, 1935. 1935, gol 1394. Inicialmente, vem. Afirmativo, chamada para a base, o Olympus. Torre Web 6721. 3661 na posição 8 para puxa estacionamento. 3661 linha G da retaguarda, após o mesmo está livre, chame táxi. 6721. Chamaremos para o táxi 3661. Vamos 924 na escuta. Pushback Santa Meta, está 9505. 9505, parte 3, está livre, chame táxi. Vamos chamar a táxi. Salvador, Força Aérea 2581. Força Aérea 2581, prossiga. Pátio 6, táxi para o pátio 02, estacionado. Chame agora a torre e 1186, o Força Aérea 2581, chame a torre agora e 1186 para o táxi, ajustado no 013. Olimpo 03, passo 360 pela direita. 360 pela direita, Olimpo. Ono 924 na escuta. 924 na escuta. Ok, é, só corrigindo a frequência do controle, 1935. Eu paguei 198, mas está operando 1935. Não, não. Passou 1935 mesmo. Está confirmado. Ah, então tá ok, então desconsidere. Alô, obrigado. Para o feedback acionamento da 3805 no posição, correção na remota 06. Desvia, acionamento da 320. Desvia, 2000. 5, Sunu, prossiga. Para o pátio 6, solicito ingresso na 10 para traslado para o pátio 2. Aguardando, 3205. Romeu, pista 10, alinhar e manter. Jet 6721, decolado aos 4.6, 1935, viagem. 1935, bom trabalho. Força aérea, mantém a interseção com o pátio de autoridades, aguarde para ingressar na pista. Pátio 2581. Boa tarde. Controle, boa tarde, é o 6721. Chamado para o controle, chamador. Webjet 6721. Boa tarde, Webjet 6721, contato a dada decolagem, suba para o nível 330, sai da Momo, transição frate. 330, Momo, frate, 6721. Eco Romeo, Romeo, decolagem autorizada da pista 10, 100 graus, 10 nós. Boa tarde, 9508. São 9508, centro do tráfego, última aproximação. À sua esquerda temos o P3 da Força Aérea. Em espera visual no setor, sem interferir na sua aproximação. Continue, aguarde pista livre, 110 com uma dúzia. Agora pista livre, 9508. Seu setor do vento, Olympus. Gente, novo 360 à direita, e ao interceptar, evite a final da pista 17. Nós vamos aproximar um tráfego pequeno forte para aquela pista, ok? Afirmativo. Olha, Salvador, muito boa tarde, 35626, formação para a parte, estamos em conde. 35626, sem identificação. 35626, Flores apelou? Oi, apelou. Contato radar. 65 milhas na Ardeste de Salvador e foi a pandemia descida. Correção, 35626. Toma dentro da descida, voando pelo 626. Controle, boa tarde, Eco Romeo, Romeo, decola na sua escuta. Boa tarde, Eco Romeo, Romeo, contato radar a decolagem, suba para o nível 400, saída Arboa, transição Alefa. Arboa, transição Alefa, Eco Romeo, Romeo, para 390, para o 400. Controle ao Web 6721. Jet 6721, aparecer. Será que o senhor coordenar com o Central Flor de Frote? Aguarde. Guardar coordenação. 9505. Tremendo é 1, não vou dar passagem para essa companhia, devido estar no mesmo perfil, nível superior aqui. 6001. Vou tomar uma passagem, obrigado. 05. Se tiver condições, já pode iniciar o 3805, chame o táxi. 3805 autorizado no 9, Pantanal, quando pronto. Evitar a final da pista 17, chame na curta, checado de fábrica, quebra que você é. Gente, conta uma palavra, Rafael, de cabal que é. O 9505 na escuta? Quinta, na escuta, 9505. Confirmando o PLB 37? Afirma 3, 7, 5 horas. É. Um pouquinho baixo a transmissão, ok? Olimpo 03, suba para o 1500, reporte nivelado. Nós vamos ingressar em manter do vento e tráfego para a pista no 7, está livrando 1000 e descida para a final no 7, ok? Afirmativo, está ingressando a do vento, acendendo para 1500. Dan 9508, pousou, livrou ao 50129 direita. 29, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, até 9508, utilizando a pista via Eco. Bem-vindo, vai prosseguir o táxi Alfa, a intenção é Kilo Pátio 3, porém eu estava companhia e não push no Pátio 3, fique atento, 9508. 03. Gente, mantendo o vento, aguarde para girar, o Olympus 03. 03, aguardando para a base. Quilo Quebec Serra, tráfego avistado, o vento 1,00 graus com 10 nós, visto no 7, pouso autorizado, Quilo Quebec Serra. Novo fogo na Foz, Quebec Serra. Oi, boa tarde, a 9505, uma espera pronta. Gente, frequência livre. O TAN 95, TAN 9505, aliás, declara pista no 0, 100 graus, uma dúzia nossa. Alinhado e decolado no 0, até 9505. Olimpo 03, o tráfego à sua direita enquadrando final no 7, dá visão para o tráfego, abaixo descendo para aproximação do 7. Afirmativo, pera só. Gente, ainda mantendo o vento, após superar o tráfego, descida para o NUMI, aguardando para girar a base. Afirmativo, após o tráfego autorizado dos mil pés, aguardando para a base. Rodolfo Dó está 3661 no ponto de espera pronto. Tá, básico 03? Afirmo, base autorizada, chame final checado, limpo 03. Chamará, final checado 03. Voltando, 3661, mantém a presente posição? Mantendo o ponto de espera da 10361. Centro Recife, é 1285 até a 3365, tá bom, voo? 265-3365, 621, bom dia. Xanema 320, autorizado sinal ILS X-Ray, informe estabilizar. Autorizado sinal X-Ray, o Xanema 320, portaria estabilizada. Program Flying American 9753, ready to push back and start up. Wait, Fox Lima Whiskey 9753, just a minute, please. Você me mandou Xané para Guarulhos na Rota Rio 50? Isso, pelo que a gente tem, seria essa rota mesmo? Rota na decolagem, sou para o nível 360, saída da Euleda. Rota 360 da Euleda, saída da 9506. 3805, tá que tá... 3805, tá que tá aprovado. Via Índia, Alfa, 18 menos, ponto de espera com a torre, ajusta no 013. Permanecendo, está autorizado o táxi em frente, Índia e Alfa. Pode esperar 1286 ou 3? 1 no 1 e 6 meia torre. 1680 e gol 1924. Ah, tráfego agora passando a retaguarda do gol 1600. Após o tráfego autorizado, ambos os tráfegos, gol 1600 e gol 924. Inicial push e pega funcionamento. Após o airbus cruzar a retaguarda do gol 1600. Afirmativa, após o airbus, o 94 está certo. 300 também está certo. Solo T9508, confirma por gentileza a posição de parada no pátio 3. Olha só, o que eu tenho no meu sistema é a posição aí remota 09 do pátio 3. Afirmativa, gente. Obrigado. O Fox Lima Whiskey 5797, approve your push to attack, report back. Salve Salvador, gol 1333, boa tarde. 1333, boa tarde, só um minuto com Congonhas. Ok, aguardando Congonhas, ele prefeita, por favor. Inicialmente é a Dael. Dael, obrigado. Ô, Alfineto, escuta. Afirmo? Sim, é 1350, Guarulhos, confere. É, inicialmente a prefeita da Dael. Perfeito, eu vou olhar para a Copa então, aos 1725, nós estamos de Copa fora. Salve Salvador, 3-5-4-8-9, sem informação para a Copa. Número 2 Copa, conquista, prepare a Arbor. Número 2 para a Copa, prepare a Arbor, 3-5-4-8-9. All Simo, Isk 9753. Bom, aqui, Flying American 9753. Approve push and start up, contact. I'll call you taxi, Flying American 9753. 6-3 para cópia. 361, tráfego da Força Aérea tocou, remeteu com a esquerda para a perna no vento. Vento 120, 1-12, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, pista 103661. Ponto de espera pronto, 3205. 3205, mantém o ponto de espera. Mantém. Felipe 03, remeteu 57, do vento, no meu pé, mantém a ponte através do norte de 4 horas. Está autorizado 360, da El Leda pós Bridge, Upper Zulu 1612 para Belo Horizonte. E controle de saída, confirma o 303? Controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Chame quando for para o push acionar. Chamará. 1600, confirme, iniciando o push? Ok, sim, só agora que estamos iniciando a partida aqui na posição 600, estamos aguardando o operador de linha. Ok, sim, sem táxi. Sem chamar não, 600.